meuscds.com. Se começa com B, é do bem. Beijo na boca, bandana, Bahia, Brasil. Se for pra beber, é com B de Bel. Pra ficar na boa, é com B de Bel. Carnaval na Bahia, é com B de Bel. Se for pra beijar na boca, é com B de Bel. Se for pra beber, é com B de Bel. Pra ficar na boa, é com B de Bel. Carnaval na Bahia, é com B de Bel. Se for pra beijar na boca, beija na boca, beijo na boca, é com B de Bel. Esse meu coração tá do teu lado. O lado B faz o bem danado. Se for pra curtir, é com B dobrado. Felicidade é momento sagrado. Meu sorriso você já ganhou. Meuscds.com. Se for pra beber, é com B de Bel. Pra ficar na boa, é com B de Bel. Carnaval na Bahia, é com B de Bel. Se for pra beijar na boca, é com B de Bel. Se for pra beber, é com B de Bel. Pra ficar na boa, é com B de Bel. Carnaval na Bahia, é com B de Bel. Se for pra beijar na boca, beija na boca, beijo na boca, é com B de Bel. Esse meu coração tá do teu lado. O lado B faz o bem danado. Se for pra curtir, é com B dobrado. Felicidade é momento sagrado. Eu sorriso, você já joga pra cima e eu quero ouvir você. Se for pra beber, pra ficar na boa, carnaval na Bahia, beija na boca, é com B de Bel. Se for pra beber, fica na boa, carnaval na Bahia. Se for pra beijar, joga pra ser. Esse meu coração tá do teu lado. O lado B faz um bem danado. Se for pra curtir, é com B dobrado. Felicidade é momento.